Já todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 65ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos a terceira e última emissão exclusivamente com músicas interpretadas com o agrupamento musical Trovadores Aprendizes. Um conjunto que certamente será uma incógnita para a maioria dos ouvintes, mas que, em tempos, fez furor no norte do país, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, no início da década de 90. Continuaremos a escutar não as versões dos Trovadores Aprendizes, mas sim os originais dessas melodias, uma coletânea criada por mim próprio, na qual a música, como já saberão, não para. Quando uma está a terminar, a faixa seguinte já está no seu início. Hoje iniciamos da mesma forma que terminamos a emissão de há duas semanas, com melodia brasileira. Recordo que na passada sexta-feira tivemos como banda sonora as produções de Lady Gaga. Foi um programa à parte, se os amigos ouvintes me permitem a expressão. Depois de um mix de marchinhas brasileiras, poderemos escutar um instrumental, interpretado por Polly e seu conjunto. A menina dança? Então dance, ao som de Moendo Café. Porta-nos a atravessar o Oceano Atlântico até ao Brasil para ouvir o conceituado Martinho da Vila e uma versão ao vivo de Mulheres. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei. Terão apercebido que o ritmo vai aumentar. O grupo inglês Moody Blues dá-nos o prazer de ouvir uma canção que originalmente iria ter o título A Question of Balance, mas acabou por ser conhecida simplesmente como Question. Why do we never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war? We stop and look around us. There is nothing that we need in a world of persecution that is burning in its greed. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what we will be. And when you stop, think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew, could safely lead me through. Between the silence and the crashing of the sea, the lies of land I once lived in. And in the gray of the morning. My mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I've lived, could safely lead me to the land that I once knew, to learn as we grow old the secrets of your soul. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will be. Está feita e regressa agora à antena o amigo Gaudêncio. Rui Veloso interpreta, desta vez, Sei de uma Camponesa. Sei de uma camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da Sierra. Trigo da cara, sua tão debulhada. Sei de uma camponesa, dança a noite na era, perfumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho. Canta com a expressão de quem vai ter um filho meu. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, a tornar realidade um sonho que eu prefiro. Agora uma introdução um pouco mais alongada e pessoal.

proveniente da guitarra de Martin Knopfler, que foi também o autor desta canção rock. De volta à América do Sul, mas desta vez à Argentina, um dos países vizinhos do Brasil. Foi lá que nasceu Chris de Burgh, que, numa toada um pouco mais suave, canta The Traveler. In from the coast, riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, deaf in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Maybe he's on the run. Get back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight. Maybe he's got a gun. Bring a bottle of whiskey, landlord, I want to talk for a while. And where the traveler goes, a cold wind blows. Where the traveler goes, a cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take him to the very end. Tremble, staring at a face he'd seen somewhere before. He laid him in the ground. Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before. 'Twas you that shot him down. He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I must talk, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. There is something in his eyes, something in his hands. I can almost smell his revenge. And it's me that he's after. It will be disaster. This man is gonna take me to the very end. And they were never seen agora sim, de regresso ao Brasil, segue-se a música mais marcante na carreira dos Demónios da Garoa, Trem das Onze. Ai, Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Filho único, tenho minha casa pra olhar. Meus amigos ouvintes já terão compreendido, os trovadores tinham no seu repertório uma percentagem substancial de música proveniente de terras de Veracruz. Segue-se mais uma melodia com origem no Brasil. Na versão de Jorge Aragão, Você Abusou. Você. Você abusou. sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Você Chris the Bird. Agora é chegada a vez de Chris Isaak. O norte-americano apresenta numa versão acústica Wicked Game. The world was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish lovers do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I don't want to fall in love. The world is only gonna break your heart. No, I com muita pilha minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a músicas interpretadas pelo grupo Trovadores Aprendizes. A última das emissões dedicadas é exclusivamente a este agrupamento musical, que preencheu 3 dos 5 programas ao longo deste mês de abril. Na próxima semana, talvez regressemos à nossa pequena viagem por várias cidades um pouco por todo o mundo. O amigo ouvinte ficará atento, com certeza. Fechamos o recanto de hoje como abrimos, pelo menos no aspecto da duração da melodia. Uma canção com cerca de 9 minutos nesta versão acústica, original de um guitarrista, vocalista e compositor inglês. Inglaterra, que hoje esteve no centro das atenções devido ao casamento real entre o Príncipe William e Miss Catherine Middleton. Boa sorte para o matrimónio do jovem casal. Ora, portanto, o inglês Eric Clapton, que, pelo menos que eu saiba, não esteve presente na cerimónia, mas deseja uma noite maravilhosa a William e Catherine. Eric Clapton interpreta Wonderful Tonight. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Thank you. she's a long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I'll say yes. Thank you. Thank you. Thank you, Kasun.